aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. E a partir de agora, já estamos na área. DJ Fábio, o F10 do Pará. É o Rob chegando pra sacudir. O Rob chegou. Ei, ei, o robô vai te pegar. Meu amigo Léo, lá do Salão do Léo, já tá com a gente. Valeu! Yeah, yeah, yeah, yeah. Alô, DJ Fábio! Vem com toda a pressão, DJ Fábio F10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Só começando, Rob! Bora chegar! E agora? Lucelo, um abraço! Ele já tá no show, querida, valor! E aí? O robô mais lindo do século é Rob na veia. Um abraço pra você. O Naipe, aliás. Valeu, Naipe. Tá no Robby. Curtindo o novo príncipe negro. A mega coroa agita o povão. Banda K-47. Banda K-47. As balas. As balas vão rolar. O Naipe, o Doug, o Naná e a Lorinha com a gente. E Jaler da Guarda no robô. O nosso som que vai tocar. Bora, Piru, bora, Piru! A sensação do meu barato. E o quê? Sou da equipe, tô nem vendo. Tinha... Daqui a pouquinho ele chega. Eu tô te querendo. Vou dar um beijo na sua boca. Vamos farrear nessa festa muito louca. Fábio. Isso tá legal e pra você tá tudo ok. Eu tô convido a equipe GVM, tá meu Deus. Lá no aniversário de ano de Deus. Pega a doida, se você quiser me amar, eu também me namorar. Número 10. Pega a doida, se você quiser me amar, eu também me namorar. Agora que eu sei que não dá mais. Não liga para mim, não me satisfaz. Eu saio com a equipe GVM pra me satisfazer. Não é, carinho? Lá no aniversário, né? Tocar no Águia. E no Príncipe Negro, essa galera é animação. E disse Ed, eu sei quem comanda a curtição. A coroa eletrônica, vamos fazer o quê? O som da galera te faz. E o quê? Olha a moleca doida aí, Piru! É doida, se você quiser me amar, eu também me namorar. Sou doida. te esquecer. Arranjei uma galera que não faz lembrar você. Caçadores de periquita, é só colar e se apaixonar. Volta logo, amor, se não vou te esquecer. Arranjei uma galera que não faz lembrar você. Caçadores de periquita, é só colar e se apaixonar. Fala pra mim qual é o teu som agora. É o Hobby. Então vem. Vem pro meu Hobby. Vem pro meu Águia também. Vem com espoca pau de vem. Vem fazer o S, meu bem. Vem pro Águia, meu bem. Bora, meu parceiro Naipe, toda comitiva com a gente. Um abraço. Vem com espoca pau de vem. Vem, vem. O Nenê já tá com a gente também. Vai, Nenê. Apareceu! A Lanzini foi pra Macapá e o Fábio não, né, Lanzini? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou fazer. Até o Lanzini foi pra Macapá, viu, Rodrigo? E o F10 foi. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, já cansei de chamar, de chamar. Renan Doideiro, um abraço pra você também, tá presente com a gente. Valeu, Renan! Começando, claro! É o Robin no Bolero! Aqui. O F10 voltou. Ele está de volta. Pare pra escutar o que vou falar. Voltei, mas já tô indo de novo, Rodrigo. Te amo, te amo, te amo. É a última do ano hoje. Lembro de você em meus braços. Numa noite no Arara. Doug e a família. Nani, Sábio, Naná, a Glória. Um abraço pra você e o Naipe, parceiro nosso também tá com a gente. Pode crer! Como é que é? Só começando, Robin! Irmão Baixinha! Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Manda! Foi numa noite linda de lua. Você estava tão só olhando o mar, triste a pensar. E ao me aproximar. Bem-vindo! Mega Robson. Novo Mega. O Rob. Os Brothers Domingo. Como um anjo em minha vida. DJ Fábio. Você surgiu e me ensinou a amar. O amor que eu sempre quis me faz feliz e mais. Me esqueci. Chega junto! DJ Neto! Vai! DJ Neto, o inimitável! Só comecinho, tem muita coisa ainda hoje! Foi numa noite linda de luar. Vai, Léo! Carro do Felipe! A gente já não sabia mais se era um carro ou se era um submarino. Ao me aproximar, lágrimas em seu. Aqui. Hoje em minha vida. Você surgiu em. Foi ele que surgiu como anjo. Amor, Fábio. Sempre quis, me faz feliz e mais. Inesquecível é jamais. Bora girando! DJ Fábio. DJ Fábio, ele detona. Marcantes pra você. A gente vai detonando tudo pra você. Vamos! E eu? Por onde eu vou? Penso em você. Com o DJ. Não aguento mais. Agora. Viver. A noite cai. Não te encontrei. Robson. Devo como se sou o poderoso cobra. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Vou como se sou. Vou como se sou. Deixa embora, Luz! A Luz Mano da Panaria já tá com a gente, galera. Que é Fortaleza Robson. E agora? Bora! Olha, eu não quero enganar seu coração. Quero uma noite pra poder te enlouquecer. Já fiz de tudo pra chamar sua atenção. Você não nota outra. Como é que é? E não vê. Não quero namorar, não quero compromisso. Eu só quero ficar uma noite contigo. Só uma noite não vale. Assim fazendo amor, por uma noite é assim, amor. O que, que você quer, filha? Fala pra mim. Só por uma noite de amor. Se você quiser, eu vou. Só por uma noite de amor. Olha, eu não quero enganar seu coração. Só quero uma noite de amor e nada mais. Faço pela sua vida feito um furacão. Depois prometo que você não me vê mais. Não quero namorar, não quero compromisso. Eu só quero ficar uma noite contigo. Ficar agarradinha assim. Só uma noite não! Uma noite assim, amor, que eu sou. Só por uma noite de amor. E se você quiser, eu vou. Só por uma noite de amor. E aí, naipe! Não quero nada mais. Depois não adianta você vir me procurar, amor. Escuta, é assim que eu sou. Só no comecinho, gente. Tem muita coisa pra rolar. Muita água pra abraçar embaixo dessa ponte aí. Bora, Japão, na CDs! Hoje eu chorei no bar ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito. Um abraço, Toti! E o Edgardo Marex aqui também. Valeu mesmo! Já curtindo com a gente, pode crer! Não sei como fugir se você não dá. Porque então. Se esconde. Chego no trabalho, tomo banho e saio à noite. Novamente a te procurar com. De Raul da Panaria, já chegou junto. Na mente, quero te falar que eu já me decidi. Com você, vou ser feliz. Olha Carla, é com você que eu vou. Eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. E aí? Robson, Mega Robson. O F10 voltou. Vamos, bicho! Um beijo de despedida ficou na partida, no olhar. Você não me disse a verdade, com sinceridade eu me deixei. Só pra começar! Porque não conto outra história, tira da memória. Que não esquece o passado, fica do meu lado, eu amo você. E aí? Equipe S, vou te amar, minha paixão. Você vai sentir toda emoção no coração. Vou te amar, minha paixão. Você vai sentir toda emoção no coração. Ouvindo o novo super pop, o Águia de Fogo a metralhar. Manda Alisson e Juninho com equipe S a detonar. Ouvindo o novo super pop, o Águia de Fogo a metralhar. Manda Alisson e Juninho com equipe S a detonar. Bora, Brasil! As melhores, as principais, mexendo os corações. Então vamos, vamos, vamos, já! Como é que é? Com a gente, alô, alô. Um abraço, abraço. E aí? Chora. Chora. Felipe, é um submarino ou é uma rabeta daquelas? The best DJ Fabio takes your imagination to the limit. A nova era. Não abra sua boca pra falar. Se achando! É, tá se achando só porque me levou pra cama. Vai do Marex, um abraço! Valeu! Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver. Como é que é? Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior. Do jeito que você fez, eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez, eu não. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson.

Um abraço pra mais, já tá com a gente, e aí, mãe? Tá na retaguarda, só de boa. Toda a galera chegando VIP e forte. Forte. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. E agora? Ela disse que se eu trair, ela me mata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Como é que é? Só porque falei com uma Iraci. Só porque eu perguntei o que, é que tu quer. Eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim. Só porque falei, oi, Yasmin, tudo bem? E aí? Ela puxou um facão pra mim. Quando eu abracei a Yasmin, ela jogou água quente em mim. O problema é que ela mexeu. Água quente só no norte do Felipe. A camisa desfaz, até burro na boca ela me pede. Essa mulher tem arte do satanás. O problema é que ela mexe nos dois. O Toti, o Edgar do Marete! E piru não é mascar, agora é rabeira. Bora pra cima! A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo rang. Botei uma bala boa, uma bala que... E aí? Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei o papo... Ali o homem que sabota, já chegou? Já? Uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Família Ferrari já está aqui pra gente. Um abraço, amigo! Já tá no setor! Productions. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei. Olha o BH chegando junto. Ele, o Dick e a dona Leila já aqui com a gente. Um abraço! Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. E é dessa forma que a gente começa a detonar, cobiçado. Realmente muita gente chegando ainda. Olha aquela chuva bacana, aquela chuva gostosa. O mais passou. Então bora sair, bora curtir que a noite é uma criança. Como é que tu tá, piru? Doente de amor. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. O rock é doido! Explode o bagulho! Já sabe quem é, né? Quem se aqui na voz. Super! O bagulho é louco. Doente de amor. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Explode o bagulho. Já sabe quem é, né? Quem se aqui na voz. Você chegou, me fazendo feliz. Minha vida mudou e eu sorri. Obrigado, amor. Guilherme Daniel Cardoso já tá presente com a gente. É Lohan que tá tocando. Hoje o produtor da Lohan é o Jago Rora. Vai, Daniel! Que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Bora! Agora vem dizer que não me ama mais. E os bons, você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Fica! Então fica! Oh, então fica! Então fica! Vem, né? Então fica! Deixa eu sozinho de hoje de novo.

Rob chegou. Mega Robson. Ele está de volta. Vamos curtir! Tá com a gente ali do lado do Jique. Um abraço pra você, Dona Lina, todo mundo. O Alex do lanche veio dar uma forra hoje. O Alex, gente. O amigo Renanzinho, bora. Toda a galera aqui com a gente. E aí, Nasci? Todo mundo pra mim. Pode chorar. Cadê o Cássio? Não veio hoje? Vamos lá! E agora? Eu vou deixar você partir. Valente do lanche dava em falta muitas. Mas ele disse assim, Fábio, bagulho é doido agora. O F10. Tamo junto, viu, Alex? Ele está de volta. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe. Bora, Fabinho Ferrari, tá por aqui. Toda comitiva. Um abraço! Daniel Cardoso. Bora, Brasil! E agora? Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Bate o Edgar, um abraço! O que me fez sofrer. O que me fez chorar. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando. Vai gastando, vai gastando, vai gastando. Só caçando, puta, só caçando. Puxa, puxa lá nas festas, cantinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando, puta, bonezinho pra trás. E vai gastando. Puta, bonezinho pra trás, só caçando, puta, bonezinho pra trás. Só caçando, puta, bonezinho pra trás. Só caçando, puta. Como é que é a parada? Eu tô pra ela, pô, tá muito tempo. Se ela desce, sobe no tempo. E aí, Celo? Ela é puta, mas não tem sentimento. Ela puta, mas também tem sentimento. Claro, todo mundo tem. Grande Alão por ali, um abraço pra você. Raul da Panalinha ali. E a Tony Vendo já vive forte. Tá com meu pai. Ela tá com meu pai. Tá com meu pai. Direto do estúdio super eletrizante do Acará. Chama, chama, all you people in the house, get up and scream and shout. Say, hey, let's go, fight, fight, fight. DJ Lohan que tá tocando. Nessa segunda-feira, vamos fazer. Não vai ter Caribe, viu? Eu e você e as suas amigas. Nessa segunda-feira não tem o Rami do Caribe. Terça-feira, terça-feira do Natal, vai ser aniversário da equipe Caixa Baixa, Palácio dos Bares. Aí na quarta-feira, sim, lá no Caribe. Dia de Natal, versão. Ei, ei, ei, chama novinha pra cá, fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. E o 10 sai em 2020, viu, Boro? Vem cá, fudeu, vem cá, chama novinha pra cá. Vamos tirar folga essa semana agora. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Mas ela quer, mas ela quer. Mas ela quer o seu envolvimento, ela quer dar pra batida, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Como é que é? DJ Lohan que tá tocando. Daqui a pouco tem filme engobiçado pra detonar também. Eletrizante. hoje tem Jefferson, tem muita coisa. Planejou um assalto pico, planejou um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. E chama, chama, chama. Xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. Vai joga, joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, joga, então joga pistola e então joga o veado. Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, então joga pistola e então joga o veado. É DJ Mel, é DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnopunk no Pará. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A aparelhagem mais querida da Terra Firme. Tirou meu ar, fiquei sem chão. O número 10, o F10. Fica no talentinho. E vai no talentinho. Ao som desse pontinho. Grande Wallace já tá com a gente. E aí, Wallace? Ele e a Jaque. Um abraço. E vai no talentinho. Ao som desse pontinho. Fica no talentinho. E vai no talentinho. Flexiona, flexiona, flexiona. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso, e eu já tô bem quente. Brincadeira do momento, virou foi rave. Não pude evitar. Bora, Cariane, da Sarimua, do Chino Robio. Alô? Ela veio conhecer o robô. É o Robi. Alô? Tudo bem? E agora? Aham. Pensando que eu sou o quê? Como é que é? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô comigo. Como é que é? Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Quando eu te liguei hoje, isso aqui já deu pra você. Quando eu te liguei hoje, tava assim, ó. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. É? Te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem, tá com outro contato. E quem mandou você brigar? Agora! Você tá em teu lugar, processo. Bora, Cardoso! E quem mandou você brigar? Você tá em teu lugar. Então, preparando pro carnaval já, Daniel! Prega funk! Senhoras e senhores! Bora, Fabinho Ferrari! Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Como é que é? Eu tô com um boy de azer. Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo. Sem teu revólver gostoso, quem tá perdendo é você. Te liguei, deve tá ocupadinho. Como é que você tá? Tudo bem, tô com outro contadinho. Te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contadinho. E quem mandou você brigar? Quem mandou? Eu tô sentando pro lugar. E quem mandou você brigar? Eu tô sentando pro lugar. Certo, certo. Tô te senta, senta. Em outro lugar. Certo, certo, certo. Senta, senta. Você tá em outro lugar. Depois você tá em outro lugar. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem, tá com outro contadinho. Te liguei, deve estar ocupado. Deve, estamos de volta no Bolero! Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tá valendo meu. Como é que é? Vai, vai, vai! Informático já na área. Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Então, e cê sabe que... Bora, Shark, bora, Wallace! Tá aqui com a gente! Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Dona, eu não resisto tua cara de safada. Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você em cima de barra. ela é uma diaba. Só pra ir aquecendo. Meu panelinha tá com a gente. Valentinho, um abraço pra você, dali. Você é o rei dos periquitinhos. Renanzinho, é só de boa. O Alex do lanche, o bolo, todo mundo. E aí? Vai! Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz. Olha aí! Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão. Chão, chão, chão, chão. Jogando seu bundão no chão. Chão, chão, chão. Sentadão, sentadão. Bate envolvente na malemolência. No beat ela senta e representa. Senta, senta. Senta, senta, senta. Felipe Original, fala tu que eu tô cansado. Só pra começar aqui no bolero. Consciência dos defeitos que ela tem, mas acha ela perfeita como nunca achei ninguém. Eu sei que é ciumenta, surtada, marrenta, mas em quatro paredes trata o teu nego bem. Na cama, nessa sexo, ela vai muito mais além. Se quer, sustenta, safada, foguenta e gostosa. Renan Doideiro, um abraço, Renan! Sentando pra mim, toma, vem, goza. Não dá da erva venenosa, é no quarto escurinho. Rola, pede. Vem na banda que a gente vai detonando pra você. Para a panelinha! Panelinha do lado, tô nem vendo do outro. Bagulho vai começando, fica bacana. Senta pro pai, vai, vai. Tatuagem debaixo do lençóis. Alô, Raul! A 0-0 aqui. Olha o que tu faz, faz, faz, faz, faz. Senta pro pai. Tem que dar 0-0, meu! Sua caminha é muito linda. E logo assim, cheia de malote, sentada perto de mim. E tô de boa, na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Mas pode até falar de mim. Tô nem aí. Quanto mais fala, meu cavalo anda aqui. E uma parada pra sucessada. Bora, suave! Eu sabia que ia girar. Mas só que a mente é talentosa. E logo assim, cheio de malote sentada perto de mim. E tô de boa na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Tô marolando, curtindo bagulho novo. E tô de boa na sucessada. Tô de boa. Merequês, rapaz, se ali. Merequês é a primeira dama. Valeu, Merequês. Merequês fugiu da memória, viu? Mas agora é nós, não esquenta a cabeça. Tá curtindo o hobby da Saramanha. Ele é a primeira dama. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. E aí? É todo show, ela está me querendo. Sabe que o Fábio é o cara do momento. Fumo a da braba pra poder passar o tempo. E o número 10. O F10. Tiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas é rede pra ninguém. Eu vou guardar meus cash com a multiplicar meus pés, porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É tudo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Como a gabraba pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá retendo. Pode quero, pode quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. Sequência bacana agora, uma sequência daquelas e que você vai relembrar, vai curtir bacana aqui no Hobby. 1, 2, 3, bora pra pra cima, meu robô! Marlon Biel, os tormentos, valeu! E o Guia? Eu sei que não dá mais ver sem você. Você me faz enlouquecer. E aí, Cariane? Com você o sonho é grande. Agora a gente chora, mas um beijão. Sem você não vou conseguir. O Guia? Sem teu amor, sem teu calor, ouvindo nova dimensão. Bora, bora! Longe, baby, não te... Vem embora, Alex do Lanche. E aí? Com o DJ Gil, DJ Luiz, meu coração ele vai tocar. Com o DJ Gil, DJ Luiz, eu quero é te amar. Com é rapidinho, Gil, já já tem cobiçado. O Rob chegou. Agora é o Rob. Melhores, vai! E aí? Vi você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar, coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você. Esperou? Esperei você. Thiago Cardoso! Alô, Gringo! Não voltou. Marcelo GDG, a chora e boa por ali, valeu! Deixe solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo nas minhas canções. Tá de boa! És o meu primeiro amor. Acho tudo certo com a gente também. Existe. Valeu! Eu quero te encontrar e te namorar. O Gustavo da Rottweiler, um abraço! The best DJ Fábio takes your imagination to the limit. Pra se falar de amor, tem que se amar. Tem que baixar. Eu já vivi um bem, amor e posso falar. Bora, BH! Tudo com a gente. Eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro. Você! Você feriu meu sentimento. E aí, Jaque? Mentiu, me usou e não quer mais. Você. Ela e Cristina! Um abraço pra você também, tá com a gente? Valeu! Sem outro amor vou me encontrar. Outro amor. Outro amor. Já achei. Hoje no Bolero, essa música aqui, viu, bora? Pro cara que frequenta, pro cara que é acostumado a ir lá, é o verdadeiro melô do motel. Essa aqui, pra quem frequenta, eu não sei nem o que é isso, bicho. Lá vai! Cinco da manhã, quando toca essa, meu amigo? E agora? Léo, lá do salão do Léo, tá aqui com a gente. Um abraço pra você, Léo. Pode crer. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Give it half a chance. Como é que é? I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. Cardoso. Musicão. Essa é da minha equipe de coração, viu, Daniel? Época do Barão Vermelho, tempo bom demais, viu, moleque? É doido. Fábio F10. Esse é o nome da emoção. Vamos curtir! Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Num lugar tão bonito, pena que tudo acabou. Queria que você entendesse. E aí, Ellen? Já tá com a gente também? Chora e boa! Teu som. É o hobby. Quando escuto a sua voz, tudo me faz lembrar dos momentos que vivemos. Daqui a pouco tem Felipe, tem Júlia Eletrizante, tem Jefferson. Queria que você entendesse, sou louco por ti. Então vem. Vem viver aqui com o Alanzinho do Passinho. Até o fim. Tá de boa. No Barão Vermelho, eu vou te encontrar. Reparou! Vamos se apaixonar. Eu sou o Barão Vermelho e você é também. O seu automotivo que conquistou o Pará. Lá vai mais uma! Número 10. Eu sou sozinho, querendo teu amor. Como é que é? Não me deixa assim, eu não tô numa boa. Vai curtir, vai. Tem pena de mim, não me deixa à toa. Vai, amor, diz o que anda acontecendo. Olha, amor, pouco a pouco eu estou morrendo. Terça-feira tem hobby! Palácio dos Bares! Terça-feira! Quarta-feira, Caribe Show! Sem o seu amor, dói. Bora, dona Leila, só de boa! E hoje é a despedida do 10, viu, Dico? Que não me quer mais. Só em 2020, mano. Sem o seu amor. Tá longe? Seu amor dói mais. Faz isso! Sabe que jogador é assim, né? A gente lesiona de vez em quando. E vamos, vamos. Bora pra cima! Vou começar a puxar uma sequência, pai d'égua! Essa tem que tocar, Cardoso. Tem que tocar todinho. Novo Mega Robson. Alex do Coqueiro. E a galera em peso com a gente. Ferrari, toda a galera com a gente, pode crer? Um abraço! O F10. Yeah. Mariane, será? O número 10, lá, Yana de Deus. Vamos! O show do Águia me faz sonhar. Já 4. Não consigo controlar. Vou dançar. Renaldo da ideia, ela pode crer. O Águia de fogo, amor. DJ Alice a tocar. E Juninho a metralhar. Os nossos corações com lindas canções. Vou estar aqui. Te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S. Levante a mão e faz o S. Sente só a batida e bora! Que Juninho Pop, metralhando seu sucesso. Super Pop, o Aguiar de Fogo. Bora, Benedito! Bora, tô nem vendo, tô nem vendo! Essa equipe é Hobbs. Amor, vamos sair pra namorar. Você quer ficar, ouvir o Robson que vai ligar. Eu vou pra esse negócio, a sensação do meu barato. Eu sou da equipe, tô nem vendo. Gatinha, vem dançar comigo que eu já tô nem vendo. Vou dar um beijo na sua. Gratinho, vamos falar. Alex, da equipe, tô nem vendo agora. Alex, tô nem vendo. Então bora, meu. Equipe, tô nem vendo. E aí, sou equipe, tô nem vendo. Agita sem parar, curtindo o novo príncipe negro. A mega coroa agita o povão. Sou e que tô nem vendo. Essa é a equipe que agita sem parar, curtindo o novo príncipe negro. A mega coroa agita o povão. Robson é o hobby. Fábio, ele detona marcantes pra você. Onde se escondeu, amor? Que eu pensei ser eterno. Como é que é? Com a gente na retaguarda. Valeu, meu brother. Um grande abraço também. Estrela do Porto. Campeões do Parazão de Futebol Pelada. Toda a galera tá aqui com a gente. É que não foi em cima do Flamenguinho, velho. Ah, porque foi do Flamenguinho, senão. O Patrick, o Elo, o Erlan. Tá todo mundo. Bora detonando! A equipe tô nem vendo, é assim. Vai chegando, vai entrando, todo mundo quer. É só uma panela agora. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. E Alex, cadê o tal, bicho? Essa galera é uma tremenda. Cadê o tal das tatuas, hein, Alex? Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. É só uma panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panela. Tem que ficar caladinho. E aí, Natália, já tá com a gente? Fala, Nati! Como é que é? Vim só pra te dizer, só penso em você. Meu águia de fogo. E aí? Eu sou da equipe TF, TF. Essa galera que enlouquece em roupa. águia sobrevoa. Robert, Robert Dado também já tá com a gente. Um abraço pra você, valeu, meu! Wallace e o Pimpolho, Brunão, João, sua Alan Fantasminha, Leila Satreta com a gente. Grande Jaque da Lini Boa! Alô, Brunão, meu parceiro! DJ Nene, no pancadão, dão, dão. Inclusive esse ano o DJ Fábio mais uma vez esteve no aniversário delas, junto com a Hot. Vamos juntos! 2020 é Robin na parada! Saiba que foi muito bom te conhecer. E aí, carinha? E agora tô distante. Só de você na mana, viu? Você marcou pra mim, ficou no meu coração. O que antes foi... Bora, Dona Leila, bora, Gigi! Agora virou... Passando BH e todo mundo com a gente de bola. Mas tá curtindo! Sobrevoa esse nosso amor. Um segundo longe de você não tem valor. Então... Super Pop, águia de fogo. Nessa canção venho te dizer que as louras da treta são apaixonadas por você. Por você. Novo foi clube, já não me deu as flores da treta. Com elas ninguém pode. Detalhe aí, DJ Alice e Juninho, que as flores da treta são malucas pelo Super Pop. Novo foi clube, já não me deu as flores da treta. Com elas ninguém pode. Detalhe aí, DJ Alice e Juninho, que as flores da treta são malucas pelo Super Pop. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. Ah, aparelhagem mais querida da Terra Firme. Os CDs do Mega Robson você curte aqui. www.cdsdeaparelhagens.com